Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 4 de setembro de 2015. Destaques de hoje. Delação premiada na Lava Jato inspira outros países, diz Janot. STF retoma na quarta julgamento sobre descriminalização do porte de drogas. Fim de doações eleitorais não foi combinado com a Câmara, diz relator. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. As chuvas retornam em algumas áreas da região. No litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora. Já no centro-oeste de São Paulo, no sul do Espírito Santo e zona da Mata Mineira, as pancadas são esperadas entre a tarde e a noite. Demais áreas com sol e tempo firme. Região Norte. O tempo na região norte segue firme e seco no Tocantins e no centro-sul do Pará. No noroeste do Pará, no centro-oeste do Amazonas, em Roraima e no oeste do Acre. Muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. Nas demais áreas, a chuva será isolada entre o final da tarde e o início da noite. Região Nordeste. Na faixa litorânea da região, entre Sergipe até o Rio Grande do Norte, há previsão para chuvas isoladas. No centro-norte do Maranhão e no norte do Piauí, as nuvens aumentam no decorrer do dia e há condições para pancadas de chuva entre tarde e noite. Tempo firme nas demais áreas. Região Sul. No centro-leste do Paraná e de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul, as chuvas ocorrem a qualquer hora, devido a um sistema de baixa pressão. No centro-norte do Paraná, chove a partir da tarde. Nas demais áreas, presença de sol entre muitas nuvens. Região Centro-Oeste. Hoje, as chuvas permanecem sobre o oeste de Mato Grosso do Sul e sobre a faixa oeste de Mato Grosso. No sul de Mato Grosso do Sul, muitas nuvens se formam, mas não chove. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte e o calorão continua. Jornal Brasil Notícias. Faremos o nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Uma empresa que cresce junto com você. O Supremo Tribunal Federal, STF, deve retomar na quarta-feira, dia 9, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, interrompido no último dia 20 por um pedido de vista do ministro Edson Fachin. O ministro Gilmar Mendes já votou a favor da descriminalização do porte de drogas. Segundo Mendes, a criminalização é uma medida desproporcional e fere o direito à vida privada. No voto, Gilmar Mendes afirmou que o porte de entorpecentes não pode receber tratamento criminal por ofender a vida privada dos cidadãos. Para o ministro, embora a norma trate de maneira distinta usuários e traficantes, na prática, a lei de drogas, na maioria dos casos de prisão, trata a todos como traficantes. Além disso, o ministro disse que é preocupante deixar exclusivamente aos policiais a distinção entre os dois casos, sem critérios claros estabelecidos na legislação. Carros roubados são encontrados no estacionamento do hospital de base em Porto Velho. Edilson Peroni traz os detalhes desta notícia. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos está monitorando câmeras nas proximidades do hospital de base em Porto Velho para tentar identificar criminosos que furtaram ao menos dois veículos nos últimos dias e utilizaram o estacionamento do hospital de base para escondê-los. A polícia chegou aos veículos após denúncias realizadas pela dona de um Onix, levado na segunda-feira da esquina da Dom Pedro II com a Campos Salles. Ela recebeu imagens do seu veículo e acionou a polícia, que confirmou a informação. Mais uma Hilux foi encontrado no mesmo local. A caminhonete foi furtada há dois dias. O delegado Alessandro Morei, que comanda a Delegacia de Furtos e Roubos, disse que a polícia já tinha informações da nova tática dos bandidos e pediu a atenção dos motoristas. Ele disse que câmeras da SESDEC na região podem ajudar no esclarecimento dos crimes. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Relator da proposta de reforma política, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, não descarta a possibilidade de a regra aprovada pelo Senado, que estabelece o fim das doações de empresas, ser barrada pela Câmara. Na madrugada desta quinta-feira, o plenário do Senado votou texto que prevê várias mudanças nas regras eleitorais. A redação final do projeto deverá ser votada na próxima terça-feira. E caso seja aprovada, será encaminhada para a discussão dos deputados. Para que tenham validade nas próximas eleições municipais de 2016, as novas regras precisam ser sancionadas pela presidente Dilma até o próximo mês de outubro. Um dos principais itens da discussão no Senado foi o fim das doações de pessoas jurídicas a partidos. Nas discussões realizadas na Câmara, os deputados mantiveram as doações de empresa, mas estabeleceram um limite de 20 milhões de reais. Além das regras sobre doações, Jucá ressalta que a questão que trata sobre mudanças no coeficiente eleitoral também poderá ser alvo de maior resistência dos deputados. uma vez que não houve uma discussão prévia com as principais lideranças da Câmara sobre o tema. Assaltantes arrombaram a agência dos Correios de Jaupassi, em Goiás. Os detalhes com Vanderlei de Oliveira, direto da Rádio Lírios do Campo. Aqui em Jaupassi, Goiás, indivíduos fortemente armados com armamentos pesados desligaram o sinal de telefone da cidade e arrombaram a agência dos Correios. A equipe em patrulhamento, à distância, avistamos um veículo na porta do Correio, estacionado e com o farol... Só com o farolete ligado. De imediato nós já levantamos suspeito, porque devido ao horário, isso não é de costume aqui na cidade, né? Levantamos suspeito e continuamos em direção a eles. Mas já com precaução, já suspeitamos e percebemos quando saiu dois de dentro do Correio já, correndo, passou em frente o farolete, deu para perceber, e aí nós já fomos recebidos a tiro. Aí de imediato nós já desembarcou e revidamos a agressão. Direto de Jaupassi, da Rádio Lírios do Campo, Vanderlei de Oliveira, para o Jornal Brasil Notícia. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, para quem tem um pouco de intimidade com a linguagem do futebol, sabe que quando uma diretoria diz que o técnico está prestigiado, ele cai. Parece ser uma sinalização para o desgaste evidente. A desculpa serve para dar tempo para escolher o substituto. Acho que a situação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é típica de técnico prestigiado. De tanto a presidente afirmar que ele não está isolado, que não está desgastado, que o próprio pediu uma conversa particular com ela para se queixar e cobrar prestígio. Pode ser também da parte dele uma estratégia para não dizer que está saindo e colocar no colo da diretoria a responsabilidade sobre sua opinião. O que penso a respeito? Levy sai e não demora muito. São tantos os desacertos do que ele pensa das saídas para a crise com o que pensa sua chefe que não há possibilidade de seguirem juntos. Até porque ela se assessora e ouve só aqueles que não discordam dela. Esta é a questão. O mesmo aconteceu com a saída de Michel Temer da coordenação política. De tanto fazer por ignorar o seu vice-coordenador, Dilma provocou a ruptura. Reuniu-se particularmente com parlamentares, convocou empresários, autorizou auxiliares e ex-auxiliares a fazerem exatamente o que caberia, se o respeitasse, ao seu articulador político. Ficando com as migalhas, os espinhos, Temer, como já disse, de bobo não tem nada, pediu as contas. Não antes de provocar os brios da chefa ao falar que era preciso alguém para conduzir um grande acordo nacional. Uma exclusão evidente daquela que deveria ser esse alguém. Para quem conhece estes personagens todos, sabe que não foi só o esvaziamento de sua função que fez Temer deixar o posto. Ele tem sonhos, muitos. Ser candidato do partido à presidência da República é um. Mas se este sonho pode ser antecipado, como aconteceu com o vice de Collor, Itamar Franco, por que não? O que impressiona, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não é só o pragmatismo de Temer, mas a capacidade da presidente Dilma criar suas próprias dificuldades. Insistir, por exemplo, em criar novos impostos para cobrir o rombo que ela ajudou a provocar nas contas públicas, acaba fazendo com que seus súditos e até alguns integrantes do EIT, o Exército Islâmico Tupiniquim, desejem excluí-la do comando e execução de tais fatídicas e desastrosas ideias. Inclusive, direto de Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes, logo depois do intervalo. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A promotoria da Carolina do Sul, sudeste dos Estados Unidos, encarregada do caso de Dylan Roof, acusado de crimes racistas pela morte de 9 negros em sua igreja de Charleston, em junho, anunciou nesta quinta-feira que pedirá a pena de morte. Foi um crime extremo e a justiça do nosso estado exige uma pena capital, indicou Scarlett Wilson, em uma declaração breve, destacando, no entanto, que tomar uma decisão tão séria é uma responsabilidade imponente. Dylan Roof, de 21 anos, é acusado de ter matado em 17 de junho 9 paroquianos que estavam na comunidade negra Emmanuel África Metodista, o que constitui pior massacre racista da história recente dos Estados Unidos. De madrugada, descalço e tomando leite de uma cadela, um menino de 2 anos abandonado por sua mãe peruana foi encontrado nestas condições pela polícia em uma oficina de carros, no norte do Chile. Esta é uma notícia que nos dá muita vergonha, disse a jornalistas nesta quinta-feira a diretora do Serviço Nacional de Menores, Marcela Labranha, ao confirmar a informação publicada por meios locais da cidade de Arica, a cerca de 2 mil quilômetros ao norte de Santiago. O menino foi encontrado na madrugada de quarta-feira dentro de uma oficina mecânica, após uma denúncia de vizinhos. Neste lugar, a mãe, de nacionalidade peruana, vivia junto à criança há um mês. Quando a polícia os encontrou, o menino estava sendo amamentado por uma cadela e sua mãe estava embriagada no mesmo lugar. O juiz aposentado e vice-presidente Alejandro Maldonado prestou juramento nesta quinta-feira como presidente da Guatemala em substituição a Otto Pérez, que renunciou ao cargo devido a acusações de liderar uma rede de fraude fiscal. Maldonado, de 79 anos, um magistrado conservador da Corte de Constitucionalidade, prestou juramento em missão especial do Congresso, que horas antes aceitou a renúncia de Pérez. O novo presidente recebeu a faixa presidencial das mãos do deputado opositor Luiz Rabé, presidente do Congresso, que também pendurou um rosário em seu pescoço. Um brasileiro morto e um paraguaio detido, ambos supostamente ligados à quadrilha narcotraficante Comando Vermelho, é o resultado de um tiroteio com a polícia registrado ao leste da Bolívia, informou nesta quinta-feira o governo boliviano. O ministro do Governo Interior, Carlos Romero, relatou em coletiva de imprensa em Santa Cruz, 900 quilômetros ao leste de La Paz, que na terça-feira foi realizada uma operação policial nesta região vizinha do Brasil e do Paraguai. A intervenção surpreendeu ambos os personagens, que estavam em um pequeno avião carregado com 300 quilos de drogas. A ponto de partir, informaram as autoridades. Este é o Jornal Brasil Notícias. Voltaremos daqui a pouco com as últimas notícias do dia. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Ninguém vai resistir 3 anos e meio com esse índice baixo, 7%. Foi o que disse o vice-presidente da República, Michel Temer, sobre os baixos índices de aprovação do governo da presidente Dilma. Ele estava em uma rodada de conversas com empresários nesta quinta-feira em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, Temer parecia otimista ao explicar que, com as medidas que estão sendo tomadas, ele acredita que o quadro possa melhorar. Também falou que Dilma é guerreira e não é de renunciar. Para ele, uma melhora no cenário econômico e político pode recuperar o país e a confiança no governo, mas explica que é necessário trabalhar e espera que o governo vá até 2018. Durante o evento, promovido pela socialite Rosângela Lira, o vice-presidente também disse que sua polêmica declaração sobre a necessidade de o país ter alguém que o reunifique aconteceu no momento em que era preciso afirmar a gravidade da crise. Temer lembrou que Dilma havia reunido os governadores para falar da atual situação econômica, mas pouco depois, o Congresso aprovou pautas bomba que aumentam os gastos da União. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, voltou a defender os acordos de delação premiada e disse que o uso do instrumento na Operação Lava Jato já inspira outros países. Até agora, a investigação conta com quase 30 colaboradores. A utilização de acordos de delação premiada pela força-tarefa da Lava Jato é exemplo marcante, que já serve de inspiração para a atuação de membros do Ministério Público em outras partes, que não o nosso país, disse o procurador-geral em palestra no Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, organizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que os acordos permitiram assegurar a restituição de 1,8 bilhão envolvidos no esquema da Petrobras aos cofres públicos por meio de cooperação internacional. Não há democracia possível onde vicejam o compadrio, a ilegalidade, a perversidade e, sobretudo, a improbidade, disse o Procurador-Geral da República, responsável por conduzir as investigações de políticos supostamente envolvidos na Operação Lava Jato. Operação Hora do Lanche é deflagrada em 3 municípios do Ceará. A reportagem é de Tiago Rodrigues. O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou nesta quarta, dia 2 de setembro, a Operação Hora do Lanche, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Russas, Caucaia e Fortaleza. Foram efetivadas 3 prisões temporárias e uma condução coercitiva envolvendo agentes públicos e proprietários de empresas fornecedoras de merenda escolar para a rede municipal de ensino da cidade de Russas. Eles são acusados de vários crimes, incluindo fraude em licitações, falsificação de documentos públicos, superfaturamento de preços e falsidade ideológica. As empresas envolvidas nas fraudes, Comercial Alves e NR de Lima, pertencem ao mesmo grupo. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura de Russas, nas residências dos investigados e nas sedes das referidas empresas. Durante as diligências, foram presos a secretária municipal de educação, Morlânia de Holanda Chaves, a cunhada dela e a coordenadora do setor responsável pela merenda escolar, Xeria Cristina Costa Monteiro, e o proprietário da NR de Lima, Natanael Rodrigues de Lima. De acordo com as investigações, de 2014 a 2015, a prefeitura realizou licitações para o fornecimento de merenda escolar. No entanto, os itens eram fornecidos por vendedores locais. A apuração mostrou que as empresas envolvidas têm movimentação financeira paralela, mostrando a ocorrência de um conluio para fraudar licitações. Além disso, os preços da contratação foram superfaturados, denotando o desvio de verbas públicas. Do Ceará, da Rádio Use Voz, Tiago Rodrigues, para o Jornal Brasil Notícias. Cunha afirma que Câmara vai restabelecer doação de empresas a partidos. Repórter Idelene Macedo, direto dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. A autorização de doação de empresas a partidos políticos será restabelecida na Câmara. A afirmação é do presidente da Casa, Eduardo Cunha, que também confirmou a inclusão da matéria na pauta do plenário assim que o texto voltar do Senado. Ao votar o projeto da reforma política, o Senado, como casa revisora, aprovou o fim do financiamento empresarial a campanhas e a partidos. Segundo Eduardo Cunha, a pauta da Câmara está livre e a prioridade da próxima semana será a conclusão da apreciação das emendas do Senado ao projeto da reforma política. Cunha afirmou que o texto já aprovado na Câmara será mantido. Eu não tenho dúvida, se a Casa, a Câmara, em 2 turnos manteve na Constituição e tinha aprovado na infraconstitucional, não tenho a menor dúvida que a Câmara vai restabelecer o texto que mandou, pelo menos com relação a esse ponto. Os outros pontos eu não sei, eu não conheço, tem que olhar. Mas com relação a esse ponto, a maioria da Casa já está consolidada tranquilamente, vai restabelecer o texto. A proposta da reforma política foi aprovada em 2 turnos de votação na Câmara no mês passado. No texto, a permissão para que empresas financiem campanhas eleitorais por meio de doações é válida apenas a partidos políticos e não a candidatos. Já pessoas físicas poderiam fazer doações tanto a partidos quanto a candidatos. Na última quarta-feira, o Senado derrubou a doação de empresas, mas manteve o repasse de recursos de pessoas físicas aos partidos e aos candidatos. A redação final do projeto da reforma política deve ser votada na próxima terça-feira. Os senadores não concluíram o exame da proposta na noite de quarta-feira, porque muitas emendas foram aprovadas e acrescentadas durante a sessão. Os senadores, então, acharam mais prudente analisar o texto antes de aprovar a versão que será enviada à Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, com mais um Jornal Brasil Notícias. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.